Samba 99, mantenha a posição. Você está autorizado a direcionar a 17, reporte pronto para decolagem. Livre direita, 219, obrigado. São 3662, boa noite, a senhora identificação, Proadduna, desce inicialmente a nível de voo 110, 110. Informo que o senhor vai ultrapassar tráfego, está agora a posição de 2 horas, 14 milhas, no rumo nordeste, livrando 100 para o 050, um Charlie 208. Inicialmente receita nível de voo 1 ou 0, está ciente, está 3.628, Datan estabilizado. Afirmativo, 3.858 estabilizado. Corre 118.95. 118, obrigado, boa noite. Igualmente, bom voo. Obrigado. NR 6310, desce para 2.000 pés, 1.011 ajustes. Livre final ILS X-Ray, reposto estabilizado. Agora eu poderia confirmar a posição para o Azul 4070? Então, no meu sistema, é no pátio 3, a posição 4 do pátio 3, remota 4. Mas fica atento, sinalizadores, pode ser que haja alguma mudança. Está ciente, no pátio 3, posição, por enquanto 4, está na posição do Azul 4070. Transporte de enfermo. Gente, reposta nível de descido, Eco Zulu November, confirme na proa do farol de Itapuã. Desça para 1.500 pés, o Eco Zulu November, aguarde autorização para a proa do farol de Itapuã. Texas do November Controle. A ação do senhor é, de pouso é no 7 ou na 35? Vento no momento de 095 graus com 109. Boa noite, sou 1-6-1-3, ponto de primeiro 1-0, assistindo o tráfego nacional, pronto para decolar. 662, aguarde novas instruções de descida, descendo ao 090. Somente inicialmente, aguardando instruções, 662. Vitor Charlie Eco, reautorizado 3.000 pés, 3.000 pés ajustado 1.011. Charlie Eco indicada. 3258, boa noite, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, tá? Após decolagem, o senhor deve manter proa e curvar à direita somente após contato com o controle de Salvador, frequência 1-20-18, sente? E manter a proa até o contato com o controle 20-18. Chegou o número 6, de decolagem agora, piscina do 0, vento de 090 graus com 099. Autorizado a decolagem, para amanhã na frente. Papatango Oscar Golf Sierra decolou aos 4-8, chama agora o controle de Salvador em 1-20-18, tempo voo. Obrigado, Golf Sierra. Salvador, boa noite, janela 6310, nacional de LSX3. Boa noite, 6310, continua a aproximação, aguarde a previsão de pouso, ajuste no 0 no 1, check 3. Está checado, aguardando a previsão de pouso, 6310. O Rumba 99, o controle nos pediu uma separação sua com o tráfego, com o Golf Sierra, acabamos de decolar a pista 1-7, de aproximadamente 10 minutos, senhor. O senhor deverá manter a posição, aguardando para ingresso. O tráfego tem performance similar à do senhor e segue a mesma subida. A torre 118.95 no ponto de espera. 195. Esquerda 195, Oscar Golf. 48. Agora 4907. Oceano 6310, check 3, pouso autorizado. Pista no 0, vento de 090 graus, 089, ajuste no 012. Livre pouso na 063. Gol 1613, decolou de Salvador aos 49. Chama agora o controle em 120.8, tem um bom gol, certo? 1208, obrigado, Barante, gol 1613. Controle Salvador, gol 1613, boa noite, decolou, mantenha a proa. Gol 1613, boa noite, contato radar na decolagem, suba ao 360. Você vai manter o rumo de decolagem até 2.000 pés, após a voar direto Elefa com curva à esquerda. Positivo, mantenha a proa até 2.000 pés, então curva à esquerda para a proa de Elefa, gol 1613. Oscar Golf Sierra, controle. Oscar Golf Sierra. Completa a curva à esquerda, proa 185. 185, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, em caso de falha de comunicação, após passar o nível de voo 080, vai reassumir a navegação na proa de Ilhéus. Certo. Da vetoração, tráfego transporte de enfermo, agora posição de 1 hora. 35 milhas no rumo nordeste, livrando 075 para o 1.500 pés. Tráfego do Exo Novembro, Papa Alfa 3-1, na prova do farol de Itapó. Ciência, Oscar Golf Sierra. Caso o senhor continue em 100, Ilhéus pediu 10 minutos de separação entre o seu tráfego e o Vasco Lucerna. Ele colocou agora aos 48. Caso o senhor queira voar no 080, o senhor pode decolar assim que o seu chinelo usar. Com solo ao 5-1, libera a pista próxima da estação à direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9. O Rumba 99, por gentileza, eu não contei. O senhor quer mudar a rota e não ir, é isso? Não tem tráfego agora, posição 12 horas, 28 milhas, tráfego rumo sul, passando 1.510 para 100, Charlie 208. Já prossegue na proa do farol de Itapó. Boa noite, gol no 85, mantenha um ponto de espera. Mantenha 9. Rumba 99, tem autorizado a decolagem da interseção. Estão no 0, vento de 090 graus, 099, justo no 012. Livre da colagem, 090 graus, 99, decolado 53, chama agora o controle em 120, decimal 8, bom voo. Após decolagem, mantém pro até 3 mil pés, somente após curvar a direita na subida da El. Boa noite, 85, então autorizado a linha de decolagem, está no 0, vento 080 graus, 099, justo no 012, mantendo pro até 3 mil pés. Bom, linha de decolagem, mantém até 3 mil após a subida da El, 985. Escuta, prossiga. Contato radar na decolagem, suba ao 080, tem condições de voar visual na proa 190. Presente voa na Pro 190, rumba 99, restrito a 2 mil pés. 190, são 2 mil pés. Charlie Eco, controle. Charlie Eco, vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda Pro 030, o limite será o localizador. 080 graus, 099, ajuste agora no 012. Após o pedido, eu renovo a marginal. Licença, ali decola. W's Ox Ray, até 3662. 3662, torre 11895, bom pouso. Torre Salvador, muito boa noite, Tan 3662, uma milha em Diasserra, sua escuta. Bom dia, Tan 3, correção, boa noite, Tan 3662, tranquilizado, ajuste no 012, continue a preocupação, reportaria pista livre, Tan 3662. 3662, tente, quem negar 10, 12, aguardando pista livre. Knock, knock. 199, prossiga. Se possível, então, se fizer uma rota direta, BH, caso não possível, o perfil da 199, direto Conquista, da Presente. Aguarde, Rumba 99, nós temos tráfego com transporte de enfermo aproximando para a pista 1, para a pista 35 de Salvador, Rumba 99. Vai manter a princípio 2 mil pés, temos aeronave de decolagem agora para a saída da EL. Oscar Golf Serra, controle. Tono zero, com trem de pouso baixado e travado. Uno 885, decolado aos 56. Acione 5145 e chame agora o controle em 120.8, bom voo. Estamos controle 280, gol 985. 120.8 e o transponder 5145, senhor. 19 milhas de Salvador, reassuma navegação pro de Coral. Golfo Serra, direto MDB de Léo. Direto de Léo, nosso Golfo Serra. Controle gol 985, decolou, perdeu da EL. 985, contato Subal 360, vai manter rumo de decolagem até 3 mil pés após direto Leda. Até 3 mil e após Leda, 985. Controle. Na escuta. Na escuta. É autorizado subida para 3 mil pés. 3 mil pés. O Rumba 99 solicita coordenação para o perfil da Sul 9 até BH. Guarda de coordenação, Rumba 99. Negativo, uma rota direto BH. Gente, aguarda de coordenação com Recife. Salvador, gol 1-6-1-3, cruza 220, sessão 360. Tomei 1-3, chama Recife, 1-2-6-0, alternando no 288. 260 até o 288, obrigado. Chame solo na frequência 1-2-1-9, senhor. Segurando a direita, solo 209, obrigado. Uma boa noite, senhor. Boa noite. Salvador, muito boa noite, da 3662, lembrando, sua escuta. 3662, prossiga via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08, 3662. Rumba 99, controle. O Centro Recife informa que a ferrovia segue para Brasília, não para BH. Aguarde. Rumba 99, controle. Com tráfego agora, posição de 12 horas, 10 milhas. Tráfego está passando agora 4 mil pés. Retração para evitar tráfego, curve a esquerda para o 190, sobe sem restrição. Oscar Golf Serra, controle. Golf Serra. Restrito aos 50. Aos 50. Zulu 9B já avisou com a 35? Sim. Torre 118.95. Vitor Serleco desce para 2 mil pés, nessa proa intercepta o ILS, reporte estabilizado. Novembro, tráfego ainda não avistado, continue a aproximação, reporte a 3 milhas, final pista 35. Confirme, senhor, intenções de pouso, pista 35, pista 7. Firmo, vento agora de 09, 0 graus, 089. Sobe sem restrição 080. Zulu Novembro, tráfego avistado, voos autorizados, senhor, pista no 0, vento de 090 graus, 099, ajuste no 012. Pouso autorizado na 3. Perdão, afirmo, pouso autorizado pista 3. Tô tentando agora com ele, Elvuma, mas tá difícil. Agora para a barra da Tatiana, tá brilhando. Vitor Chaleco, Torre 11895. Vitor Charlie Echo, confirme intenções de pouso, senhor, pista 1 no 0 ou 1 no 7? Pista 1 no 7, ciente. Então chame no externo para o cancelamento do plano agora, Vitor Charlie Echo, ajuste no 0 ou no 2. Vento agora em Salvador de 090 graus com 099. Opa, Tango Echo, Zulu Novembro, no somo 04, confirme faixa que se detinha, senhor. Ciente, livre backtrack, chame livrando a parte 5, Echo Zulu November. Salvador 8-6-3-9-0. 6-3-9-0, pratique. Só um pouquinho de contato, senhor, que vai confirmar. Muito autorização, tá pronto, cópia? Opa, opa. Autorizado Recife, via para o Whisky 58, nível 3, 50, decolagem da 90 com curva à esquerda, perfil de saída Pulca, transição Caju. Acena no transponder 5167, o controle é PR 120 decimal 8. Recife 3502, decolagem da 90 Pulca, Caju, 1167, controle 20. 120 decimal 8. Tá corretinho, pronto, pushback. E acionamento no portão 062, acionamento 310. 06, gente, o Rumba 99, eu tô aguardando o senhor ultrapassar o tráfego já informado anteriormente nível, o tráfego estava restrito aos 50. Na presente, o senhor vai voar na proa de Dendê. Thank you. 5218 da Trip, aciona identificação pro Adduna, 2000 pés, ajustado 1012. 1012, pro Adduna, 5218. 5218 da Trip, número 1 na aproximação, velocidade a critério. Velocidade a critério, 5218. Golf Serra reautorizado 060, restrito ao 060 Oscar Golf Serra. Eu vi o Charlie Eco, tráfego do estado, confirme, avistando no campo. Avistando. Perdão, não voltei. 900 está presente, pode cancelar e prosseguir de novo para a base. Pera, então, campo plano calor cancelado aos 08, curva agora à esquerda, chão e base pela direita, pistão no 7, trem baixo travado, Vitor Xeleco. Chamando a base pela direita, da 17, Papa Romeu, Vitor Xeleco, trem todo. Confirme, é a trem fixo, isso? Confirmo, trem fixo. Gente, chame base final. Chamará.